difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, me enlaçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem difícil manter.